Ah, um bamba, diz que tá bom. Ah, natural por natureza, natural. Um bamba, um bom lugar, outra situação. Que visto assim do alto, mas parece o céu no chão. Então, vamos chamar o vento, mar, bate na areia. Buffy, buffy, relax, tranquilo, toca a candeia. Pois eu vim pra falar daquelas que eu não falei hoje. Prove e comprovo, não esqueci de vocês. Pois na cadência da canção bonita, se perde o Zé Marmita, deixa de fita e abra seu peito. Pergunta pro tempo, quanto tempo se dá ao tempo pra passar o tempo. Chega a ser cruel, mas vem com anjo Ventura que o caminho é o céu. Esquecer o pior, o tititi, blá blá blá, trololó. Original franqueza, pois não nasci na nobreza, mas não tema pobreza. Quer saber, deixa pra lá, joga no mar, melhor no mar, que é pra Iemanjá levar. Um bamba